17 após o TAN, autorizado em Blackstar, portão 11. Vai pro 11, após o TAN, vou no 87. O 2 vai estar a formação aqui no, na rota direta, vai surgir na rua de Caixa Breve, pra New Page, pra frente dos corredores do Jó. Gente, o Vitor de Juliette. 17, livre LS, reporte estabilizado. Estabilizado, TAN 3, 17. Romeu, November, Golf e Alfa, quanto possível em fato estimado para terminar Aracaju e Ponto. Ok, aguarde. Azul 4065, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, boa tarde, bom trabalho. Contra-meio, November, Golf e Alfa. Prossiga. Terminal em, mas já presente 43 minutos e para pouso já presente 1 hora e 18. Ciente, November Golf Alpha. Levanta a força. AV 5729, desce para 2 mil pés, ajuste na 091, redução para 2009. Redução 2009, 2010 e 11, 09. Estou em direto, mantendo o nome OPES, então tenho tráfego na posição de 11 horas às 18 milhas, prosseguindo pelo corredor Caixa Pregos, após Vera Cruz, mantendo o nome 1500 OPES, ainda sem contato com o controle. Frequência livre. Oscar Bravo, torre 118, decimal 6. Torre Salvador, passar a Oscar Bravo. Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo para Itapuã, endereçando o sentido para Pouso, passo 3, cara. Oscar Bravo. Gente, Oscar Bravo, reporte na perna do vento da pista, perna contra o vento da pista 1-0. Bravo. Ok, reduzirei. Mínima de 1970, pode ser? Estimativo. 29, 3 horas e 20, alterna Belo Horizonte. Pista 1-0. 118, decimal 6. 18-6, pode ser. Web 5729, livre LS, reporte estabilizado. Contato estabilizado, jornal. Oscar Bravo, reporte no Través Sul do Pátio 3. Bravo, Través Sul do Pátio 3, Oscar Bravo. Meu Oscar Bravo, autorizado o pouso no Pátio 3, reporte no solo controlado. Bravo. Oscar Bravo, fique atento à aeronave iniciando a decolagem da 1-0, aproxima direto para o pátio 3, sem interferência no setor de decolagem, e fique atento às torres de iluminação naquele pátio, ok? Certo, bravo. Localizador, né, da aeronave. 95729, torre 118, decimal 6. Decimal 6, até a mão. Passado e travado, 3217. Ré 6327, mais 2 minutos para início do push case. Tem um tráfego que já está terminando o pushback ali no setor e já deve iniciar ataque. Bravo, tá travado. Mantenha a posição, 35241. Então, 3217. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, cono 0 nós. QNH 10111. Pouso autorizado, 3217. Então, 3155, decolado às 48, chame controle, frequência 119.35. 1935, boa. Comigo, oficial, eu vou prosseguir. Estimativa, a informação em curso é a Oscar, aguarde 80, ponto seguro. Confirme seu estacionamento. Entendido, pátio 3, decola da 1-0. Ciente, aguarde instruções. 321 para o táxi, 122 a bordo, 3 horas e 40, alterna Goiânia. 121, 3 e 40, confirma alternado, confins? Goiânia. Está livre até o ponto de espera no zero, via Índia, 186 torre, 1011 o ajuste, o 6321. No solo aos 49, livre piso pela direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 219, 3217. Solo Salvador, boa tarde, até 3217, tá livrando. 3217, Alfa Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, Portão 10, 3217. Xanam 6327, após passagem do tráfego da Avianca, o Airbus está livre, seu puxo. Meu Golf Tango, cópia. Ponto seguro 80, decolada 1-0, direita, coral. Controle 1-9-3-5 e aciona 0-2-6-4, corrigido. Direcionar a pátio 3, chame para o táxi comigo. Para posicionamento. Ciente, aguarde. Confirme o cordão do trigo. Pátio 3. Ah, no pátio 3 está livre, chame táxi. Ciente, pode ir ali, pronto. Quebec Serra, confirma o POB. Serra, mantenha as condições visuais e a corredora e retorna a Paripe, confirmando a procedência. No livre pitch pela direita, chame solo frequência 121 decimal 9. Libra Fox 219-5729. No Golf Tango, chame na saída do pátio 3. Chamarão na saída do pátio 3, vamos gostar. Salvador, boa tarde, o F5729, Libra Fox. O F5729, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 621, autorizado a olhar e manter. Vai manter. 5627, permissão, puxa, estacionamento. Mantenha a pátio 3, aguarde ingresso pátio 1. Uno, 9, decimal, 3, 5. 19, 3, 5, muito grato, boa tarde. Controle, boa tarde, trip 5241, no perfil da Arbor. Trip 5241, no contato radar, tabel 200, na saída Arbor. Pro 200, Arbor 5241. Deixa eu liberar agora. Vai aguardar, só sai dois. Salvador, ao ingressar na terminal Aracaju, vai chamar na frequência 120.30, bom voo. Salvador, o Chanel 637, pronto para o táxi, PLB 91, alterna Salvador, altamente 1 hora e 55 minutos. Livre até o ponto de espera, 1862, 1011 de ajuste, 6327. Livre até o ponto de espera da chama 286, 1011, Chanel 637. Comigo, Golf Tango, segue o Fokker, no ponto de espera 186, 1011, confirme seu PLB. 5 a bordo, gente. 7, o senhor não está com 7-1 na bordo, 3:40 de autonomia alterna, Salvador, está pronto para o táxi. Reporte na saída do pátio, Tripe, aguarde ingresso, pátio 1. 5251, alterna 3325, tá 3055, obrigado, boa tarde. Autorizado direto relatório, aquilo que você quer. 01, observe o tráfego à esquerda e após prossegue. 01, observando o trip 5627, observe o Web, que vai ingressar. Após o Web, está livre via Índia para o ponto de espera. 5627. Confirme o indicativo chamado é Joker 04? Joker 04, prossiga. Série 8904, mensagem inteligível, cheque equipamento, volta a fazer a chamada. Não, confirme a ideal para Montes Claros. Seria 255, seria. Salvador, boa tarde. É o azul 4118. Azul 4118, confins a guarda própria. Obrigado, senhor. 327, autorizado, olhar e manter. Rafa Lima, PM3, 27. P04, confirme o setor que afasta e confirme a altitude. Cruzado direto, 35-2, 4. Ciente, muito grato. Agora a torre, 118, meia dúzia, o UAP-04. O 649, o tráfego da trip acabou de liberar a retaguarda, está livre o seu push. Mike, é com o Delta, confirmando o Manati. P321, decolada 59, chame controle frequência 19-3535. 19-3535, Rafa 04, prossiga. O Xanair 6321, no contato radar, sobre o 320, saída Arbo Elefa. 320, Arbo Elefa, 6321. Quilo Quebec 100, continua sua aproximação, reporte 3 milhas da final da 17. Reportará 3 milhas da 17, Quebec 100. Controle 19935, após 50, o transponder 5036. Afirmativo, autorizado, ponto 50, decola da 10, curva direita, Natalel, direita, ambiente, proteção 16, ótimo, seria mais 5, 50, 53, 50. Correto, azul, champanhe. Tango, Romeu Golf Tango, autorizado ali a IMAT. Romeu 27, manter posição. O Xenem 327, decolado 01, no chame controle 19-35. 19-35, Xenem 327, boa. 3 milhas, 17, Quebec Serra. Quebec Serra, autorizado pouso 97, vento 1-0 graus com 09 nós, que legal no 01. 1. Livre, pouso 17, Quebec Serra. Batango Romeu Golf Tango, autorizado decolagem de pista no 0, vento 1-0 graus com 09. Rumia 49, livre táxi, ponto espera 18.6, 1.011. Ponto espera 1.011. Papatango, Romeu, Golf Tango, decolado ao 03, chame controle, frequência 19.35. Arthur 04, não escuta? Tango Romeu, Golf Tango. Contato radar, sobre o 080 na saída da Coral. No solo ao 03, confirme pátio. Então, aqui no Quebec Serra, autorizado ingresso no pátio 5 e pode entrar na frequência. Mantenha a posição. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1075 alcançando 1950. Gol 1075, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Vem para 050, com 100 meia velocidade. Livre. Tá. Iniciar a decolagem, o parque 04. R6321, chama Recife 1260, alterna 288. 60288, Chané 6321. Recife 6627, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 1 no 0 graus, como 09. No 649, ciente, mantém posição. Com 1075, voa direto Duna. Preto Petrolina, solicita autorização de tráfego, posição 05. Gente, aguarde cópia 6314. Gente. Patrulha 1-8 pra Push. Ah, 3, tá livre, chame táxi. Push acionar, vou falar o táxi do seu patrulho. Arte 04 fora do solo, aproxima sinal para o pátio militar. Gente, Arte fora do solo 08. Reposta no solo controlado. Vento no 0 graus com 09 nós. Reposta no solo controlado, Arte 04. Tripe 5627, contato radar, sobe ao 190, saída Puca Aracaju. Para 190, saída Puca Aracaju, Tripe 5627. Do táxi, depois para ingresso 17. Na 6327, solicita nível 180, como nível final. Xené 6327, chama agora Recife, com a DN com o mesmo, N251, alterna 133, decimal 25. 351-3325, 6327, bom. Controle, passarelo 2231, boa tarde, informação ótima. Passarelo 2231, chegada a Mari, desce para o nível de voo 060. 060 na Mari, 2231. Autorizado direto do tapista, 322-31. 31, obrigado. Trip 5241, chama Recife 1260, alterna 288. 260-288, 5241. Bruno 649, autorizado decolagem, pista no 0, vento 1 no 0 grosso, 1 no 09. Feitam milhões de para 2006. 1075. Obrigado. Dois, dois, três, um, desce para 3.000 pés, ajuste na 011. 3.011, 2231. 1755, redução para 2209, número 3 na aproximação. Decolada azul 1, chame controle, frequência 119 decimal 3. Confirme 1935. Para o gol no 649. Gol no 649, chame controle, frequência 119 decimal 35. 35, grato. Gol no 649, decola da El, cruza 2000. Controle, frequência 119 decimal 35. Zero, a zona por na 1970, aguardando para interceptar a posição Leda. Confirme para o gol no 649, curvando à direita na subida da El. 240 está autorizado, direita 175, gol no 649, aguardando para voar na posição Leda. Direita na proa 175 para o 240, aguardando Leda, gol no 649. Xené 6314, cópia. Petrolina 340, Pesolo 20. Decolada 10, de esquerda, Momo, Coquibo, após Coquibo, Flock, 1935.